estou aberto aos teus sonhos. Por favor, Deus, diga-me, eu farei. Não te questionarei. Estou aberto pra viver um novo.